Olá, meus queridos. Hoje é dia 8 de julho de 2017. Eu estou com uma puta ressaca. E quando eu fico de ressaca, minha voz fica mais bonita. E aí fica melhor pra gravar podcast. Mas curiosamente, eu fico menos vontade de gravar. Minha voz tá melhor. Ah, caras, é a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês. Vocês lembram que eu falei que vocês podem me doar dinheiro pelo PicPay sem gastar o seu dinheiro? Que você tem que se cadastrar lá. E usar o meu código promocional, que é Y0SU. E aí, você, quando usa o meu código promocional, você cria a sua conta já com R$ 10 na sua conta. E eu não sei se eu expliquei meio mal isso, mas várias pessoas acharam que era só se cadastrar, usar o meu código e o dinheiro já vinha para mim, mas não é assim. Você tem que fazer se cadastrar, botar o meu código, o dinheiro vai para você e aí você transfere para mim depois disso. Porque eu vi que muitas pessoas me seguiram, baixaram o aplicativo, né, e me seguiram lá no PicPay, mas não me doaram dinheiro, então os caras só estão me seguindo. Então, por favor, quem tiver feito isso aí. O que foi? Não, é porque tipo, vocês já criaram a conta e só tem 4 horas pra poder depois pra pegar o código. Então, cria do celular da mãe, do celular do pai, foda-se. Ah, como é que grava, como é que faz isso aqui? Nem lembro mais. Em quanto tempo que eu não faço podcast? É porque eu gravei uma entrevista para um podcast aí chamado Sociedade Primitiva. Quem quiser procurar, procura aí. Eu postei na página do Facebook, então é só ir lá e ver. E para mim, pro meu cérebro, isso contou como se fosse um podcast meu. Então eu me dei mais uma semana aí sem fazer essa porra. Caras, caras. O que eu faço agora? O que eu falo agora, hein? Vocês lembram do podcast que eu falei que eu fui numa formatura e eu bebi pra caralho e eu quebrei taça, falei que era festa grega. Vocês lembram dessa merda? Ontem eu fui numa formatura de um amigo meu, de novo, que faz jornalismo também. Inclusive, é um amigo que ele participou de um podcast comigo aqui. Acho que foi o 25, foi o primeiro podcast do Cagando e Andando que teve um convidado. Ou não, foi? Eu gravo na rádio lá da. Chega mais perto aí. Enfim, aí eu fui lá no, na formatura do cara. E eu estava de moto, pilotando. E aí eu pensei, não posso beber demais, porque eu vou ter que ir embora pilotando depois. Mas, e eu não bebi muito. O negócio foi esse, eu não bebi muito. Eu só bebi cerveja a noite inteira e dava goles minúsculos comparados ao que eu geralmente dou quando eu não tenho preocupação, né, de ficar bêbado ou não. Mas, cara, teve uma hora da noite que eu tomei uma dose de uma merda de um negócio horrível. Uma bebida enjoativa, muito doce, e devia ter muito álcool também. Não sei lá, acho que o nome era Gabriela, uma merda assim. Tinha que ter nome de mulher pra ser uma bebida tão ruim. E aí eu bebi e eu fiquei instantaneamente passando mal, cara, com vontade de vomitar e tonto pra caralho. E eu falei, vou embora. Já devia ser umas 4 horas. E cara, sabe o que foi legal nessa festa também? Eu cometi um crime nessa festa. Poderia ter sido preso. Eu dei bebida pra uma menor de idade. Tinha uma prima lá de uma mulher também que tava formando. Aí vai os parentes vêm da cidade, aí vem todo mundo. Aí, enfim, tinha uma menina lá que tinha 14, 15 anos. Uma criança, e parecia que tinha menos, inclusive, a aparência física dela. E aí eu tava vendo a prima dela, mais velha, que tava formando, que eu conheço também, dando meio que uma bronca, um sermão nela, dizendo Acho que ela queria beber e a prima mais velha tava falando: não, você não pode beber, você tem 15 anos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu vendo aquilo, né, malandro, o capeta apareceu, sabe? Quando o capeta aparece, então fui eu, nesse caso, o capeta fui eu. Aí quando ela saiu, eu cheguei pra menina, aí eu falei: você quer beber? Aí ela balançou a cabeça positivamente. Meio com vergonha, porque ela não me conhecia. Um animal chega e pergunta uma coisa assim pra ela. Aí eu falei: o que que você quer então? Aí ela pensou e falou: ah, eu quero uma batida de morango. Aí que eu vi que ela realmente tinha 15 anos, porque só pessoas de 15 anos pra baixo que podem pedir essa viadagem, né? E aí eu fui lá no cara do bar, e pedi: me dá uma batida de morango. O cara me olhou esquisito, como se eu fosse viado. Mas eu nem me preocupei em explicar: não, não é pra mim, foda-se. Aí eu peguei e eu falei com a menina: vai na área de fumante e fica lá, um canto lá, que eu vou pegar e te levo lá. Aí eu peguei e levei, e eu fiz uma criança muito feliz. Então eu fiz uma boa ação, que na verdade é um crime, mas que na minha cabeça é uma boa ação, mas na lei é um crime. Mas enfim, ela não contou pra ninguém. E aí eu não fui preso. E até mesmo se ela contar agora, eu não vou ser preso porque não vai ter flagrante, eu posso ser no máximo processado. Então eu tô tranquilo agora. Eu pensei, cara, eu com 15 anos eu bebia pra caralho, por que que eu não vou poder dar bebida pra menina de 15 anos, né? Que tá querendo beber. Aí bebe, passa mal e depois aprende que bebida é uma merda e pronto. Eu confesso que quando eu fui embora, eu estava alterado. Mas, inclusive, eu nem lembro como que eu peguei o capacete da moto. Eu lembro que quando eu cheguei, eu deixei ele embaixo da mesa que eu tava, aquelas mesas lá, né, de formatura, que tem aquele pano que vai até o chão, então dá pra deixar debaixo da mesa e ninguém vê. E eu deixei debaixo da mesa. Mas eu não lembro de pegá-lo. É lógico que eu vim de capacete, porque o capacete tá aqui, mas eu não lembro de pegá-lo pra vir embora. E aí, cara, tinha até esse amigo meu que me convidou, ele falou: vai, você quer que eu te leve em casa? O cara provavelmente viu meu estado, tava meio mal. Eu cheguei nele e falei: velho, eu vou embora porque eu tô mal aqui, bebendo a porra do negócio, tô me sentindo mal, vou embora. Já era 4 horas também, já era tarde. Ele falou assim: ó, velho, se tiver ruim pra pilotar, o pessoal, meu pai te leva e tal. E o lugar da festa é perto aqui da minha casa. Então eu falei: não, não precisa, né? Então o cara vai me deixar em casa, eu vou deixar a moto aqui. Aí amanhã eu vou acordar de ressaca, vou ter que vir a pé até aqui pra pegar a moto, uma merda. Não, vou embora. Subo na moto, né? Fiquei um tempo na moto antes de ligar, sabe? Me preparando meu cérebro. Tipo, me preparando mentalmente para pilotar, né? Eu tava assim: cara, vamos pilotar uma moto agora. Você vai pilotar uma moto. Não pode cair, não pode fazer merda. Se cair, se machuca e tudo mais. Não pode fazer, né, besteira. Fiquei lá uns 5 minutos, dei uns 3 tapas na cara. E aí realmente fez diferença esse tempo que eu fiquei, porque eu retomei a lucidez. Não tava mais tão bêbado. E vim, né? O lugar da festa é um bairro que é perto aqui do meu. E para chegar nesse lugar é meio que uma subida, meio que um morro, assim. Não é um morro, é uma rua de asfalto, mas que ela sobe. Quando eu tava. E eu fui, eu parei a moto meio que na metade, assim. Então, pra eu ir embora, eu tinha que descer, né, um pouco dessa rua, um pouco de ladeira. E, cara, quando eu comecei a descer, eu falei: cara, não vou nem acelerar, porque eu, né, tô meio bêbado, capaz de, se eu acelerar nessa descida aqui, ficar muito rápido, eu cair, uma coisa assim. Então eu deixei só a moto ir, né, no, né, na gravidade, puxar a moto para baixo. E, cara, no momento que eu tava indo embora, tinha outro cara indo embora também de carro na minha frente, e o cara devia estar loucaço de bêbado. O cara simplesmente meteu o carro na minha frente pra ir embora também, entendeu? Imagina que eu tô indo no sentido tal, tô indo reto, e um cara veio de uma rua do lado, que o carro dele tava parado, pra virar, pra ir na mesma direção que eu, só que ele Ele tinha que ter me visto e tinha que deixar eu passar, porque eu tava muito perto já. E ele não fez, ele simplesmente entrou com o carro na rua que eu tava e seguiu na minha frente. Eu tive que frear. E, cara, assim que eu freiei, eu dei uma freada com o freio de trás, né? Que você freia com o pé direito. E não foi suficiente. E se eu continuasse só com o freio de trás, eu ia provavelmente bater no carro. E aí me fuder. E aí eu freiei com o freio da frente. E no momento que eu freiei com o freio da frente, e meu pé também tava no freio de trás, que é com o pé, a moto parou de frear completamente e começou a deslizar para baixo. E eu falei, puta, caiu, vou cair. E tipo, eu tava bêbado e eu caí de moto. Ou seja, qualquer pessoa que eu contar isso vai falar, ah, você caiu porque você tava bêbado. Não foi, eu teria caído mesmo se eu não estivesse bêbado. Mas aí fica a lição para não beber. Porque se acontecer uma merda que não foi culpa sua e você tiver bêbado, vai ser culpa sua. Vai ser culpa de você estar bêbado, entendeu? Mesmo se não tiver feito diferença nenhuma. Então, é isso aí. A vida te pune, né? Você acha que você vai sair, encher a cara e vai voltar para casa e não vai acontecer nada? Não, você vai cair de moto. Essa é a lição que eu aprendi ontem. E aí eu caí. E o cara que me fez cair do carro, acho que nem viu eu caindo. Simplesmente acelerou igual um maluco e foi embora. E aí eu olhei para trás. E aí não tinha ninguém. Acho que um segurança na porta me viu cair. Mas aí ele viu que não foi nada demais. Na verdade, eu não caí. A moto caiu, né? Eu deixei a moto cair. Ela freou. Quando ela derrapou, ela automaticamente já foi virando de lado e meio que caindo, assim. E aí só deu tempo de eu, né, esticar o pé, botar os dois pés no chão, deu uma, sei lá, uma desequilibrada, mas eu não cheguei a cair no chão deitado, não. E aí a moto caiu. Aí eu levantei, subi na moto, e eu vi que tinha soltado uma peça. Aquela peça de quê? Da luz de seta. É da seta, né? E aí eu vi que tinha soltado um negócio assim. E aí eu falei, puta, quebrei. E aí eu desci, aí eu peguei e aí botei no bolso e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, aqui na porta do prédio, eu tentei recolocar o negócio, mas não tava dando. Eu não tava percebendo que eu tava meio bêbado, mas quebrou o negócio, não apenas desencaixou, quebrou. Então eu vou ter que pagar essa merda aí. E quando eu cheguei em casa, aí eu não lembro mais de nada. Inclusive, será que eu botei a moto na garagem? Eu perguntei isso um milhão de E vezes. eu falei que botei, não falei? Falou. Nossa, eu tô com medo de descer e ver o estado da moto. E, inclusive, nós não descemos até agora para poder ver. Descer, a moto amassada na metade. Mas não tem como, cara. Você já caiu na moto 1.000 vezes e não quebrou. Eu Seu rabo. caio uma vez, não vai quebrar, né? A não ser que eu seja um azarado de merda, que eu sou, na verdade. Enfim, aí eu cheguei em casa e eu não lembro mais de nada. De nada. Nada, nada. Não lembro de eu subir nas escadas, não lembro de eu abrindo porta, não lembro de nada. Agora, vai lá. O que aconteceu depois que eu cheguei em casa? Você tava dormindo, né? Tava dormindo, aí você chegou que nem um mogro, vareia, vareia, bêbado pra caralho, trombando as coisas, batendo a costa no guarda-roupa, chegou, arrancou a roupa, ficou só de cueca, caiu que nem uma jaca em cima da cama. Aí, nisso você já me despertou, né, você já me deixou meio alerta. Tá, beleza. Deitou, apagou. Conversou com não sei quem no telefone, mandou uma mensagem. Apagou, óculos todo torto na cara. Aí que eu olho, o bicho começa a tremer. 10 minutos depois, o bicho começa a tremer em cima da cama. De barriga pra cima. Voltando. voltando vômito pela boca. Minha primeira reação foi te dar uma bicuda nas costas pra te jogar do lado, né? Aí você pega, bate a cabeça no criado e vomita, pá. Só cara. Explicar. Eu comecei a vomitar dormindo, inconsciente. Meu corpo tava expulsando aquele negócio da minha barriga. Eu tava de barriga pra cima, então o vômito não saiu. Não saiu o vômito da minha boca, ele ficou na minha boca só. Eu fui vomitando na minha própria boca, que coisa nojenta. E foi aí que ela teve a chance de deixar eu morrer. Era só ela não fazer nada. Era só não fazer nada. Era só dormir e fingir que não viu. Aí amanhã eu acordava aqui, né, com a cara roxa, asfixiado. Ligava pro, né, pra ambulância. Ah, isso eu não vou deixar você na maciota, não. E embora me deixar aqui, nem fudendo. E aí, o que você fez? É, aí eu te virei, né, joguei pro lado. Você começou a vomitar um canudo gigantesco. Com a água amarela, fedendo pra desgraçar. E você, esse homem desse tamanho, eu não conseguia segurar, porque você não tava aguentando. Firmar o corpo pra poder vomitar, né? Você tava caindo, quase caindo no chão, em cima daquela meleca toda. Por que você tá falando assim? O quê? Você tá falando de um jeito diferente. Parece que você tá falando de um programa... Um programa importante, fala normal. Tô conversando normal, porra. Tá, não. Tô conversando normal, porra. Minha voz é muito fina, uai. Tem que dar uma engraçada. Tá, prossiga. Então, onde eu parei mesmo? Que você tava tentando... Tentando te segurar, porque... É, senão você ia cair de cara em cima daquela meleca toda. E aí você foi vomitando, vomitando, vomitando, virou aquela lagoa na beirada da cama. E aí você limpou tudo? Pois é, né? Depois que você parou, né, de vomitar, porque você ficou pelo menos 10 minutos jucando ali. Aí peguei e tive que limpar a bagunça toda. Um fedor tremendo. Até porque é vômito, né? Cara, eu tô quase vomitando agora, só de lembrar daquela merda, daquela bebida. Eu limpando aquele vômito, querendo, fazendo vômito. Balde lá, pano, cheio de... Puta que pariu, bicho. Eu tô pensando seriamente em não postar isso. Eu vou editar essa parte. Que é muito nojento isso. Mas é isso aí, cara. Se vocês arrumaram a mulher que limpa o seu vômito quando você passa mal, vocês deem valor pra essa mulher. Eu cheguei em casa, devia ser o quê? Que horas, mais ou menos? Umas 4h30, 4h40. O que pro meu padrão é muito cedo. Nossa. Né? Na semana passada, que horas que eu cheguei? Então, na semana passada, você realmente chegou cedo, né? Você chegou umas 9h30 da manhã? Era cedo. Pra um dia que tem 24 horas e começa uma hora, se chegou 9h30, tava cedo ainda, né? Mas eu tenho uma perfeita... um motivo pra ter chegado. O carro do meu amigo que eu tava quebrou. E aí a gente ficou na rua. E o cara teve que chamar o seguro. Aí demorou um ano pro caminhão lá do seguro chegar. E enquanto isso, nós fomos bebendo, né? Fazendo nada, esperando. Tava sol já, fazendo sol. Pessoas caminhando, pessoas se exercitando, pessoas entrando na padaria para comprar pão e nós dois pendurados na cadeira, ancorados numa cadeira do bar, da padaria, na verdade, que também vende bebida, tomando a cervejinha e fumando cigarro, esperando o seguro. É, tá no inferno, abraço capeta, né? E ia ficar ali, ia fazer o quê? Comer um pão de queijo? Não, beber cerveja. Eu não consigo parar de tossir, cara. Quantos minutos deu essa história? Porra, eu achei que essa história ia durar uns 40 minutos, que já ia render o podcast praticamente todo. Mas é a vida, né? Cara, será que a moto quebrou alguma coisa além daquela peça? Espero que não, né? Mas assim, o tanque dela, aquela parte grande, não deve ter amassado, né? Porque não foi um tombo feio, foi só... E quando a moto tava caindo, eu tentei segurar ela, o que amenizou o tombo. Ela não simplesmente foi, puf, caiu no chão direto. Eu segurei, e quando ela já tava quase no chão, que foi que eu soltei, que eu não consegui segurar mais. Então ela caiu. O tombo dela foi menor ainda, foi reduzido. Mas não acho que tenha quebrado nada além disso. Que merda, cara. Ela sai de moto e bebe e cai. Não, não adianta eu falar aqui que o tombo não foi o fato de eu Eu estar bêbado. ficaria surpresa se você tivesse saído de moto, bebido e chegado em casa sem um arranhão nem nada. Porque você teria sido a exceção da regra de todo Mas bêbado que eu faz cheguei sem merda. nenhum arranhão. Não tô machucado. Mas a moto chegou com. Você pelo menos chegou com a seta dela no bolso. Caras, qual a história que eu falei que eu ia contar aqui? O show do Detonautas? É, sou do Mongole de água. Há uns 6 anos teve show do Detonautas na minha cidade. Era num lugar que uma casa de, era uma casa de era um tipo uma boate que do lado tinha um campo de futebol que os caras alugam para ficar jogando futebol. Um campo de futebol society. E só que quando tem show nessa casa, show de coisas maiores, né, de bandas mais relevantes, não é só naquela boatezinha de dentro apertado. Então os caras fazem um show no gramado. Eles fecham tudo, aí acho que eles cobrem com alguma, sei lá o quê, o gramado, pra ficar tipo um chão assim mesmo. E aí foi show do Detonautas. Eu nem sabia que era show do Detonautas, eu tinha saído com meu irmão. Meu primo e acho que a namorada do meu irmão na época. Chegamos lá, olha, show do Detonautas, não tinha, tava nem sabendo. Uma banda de merda. Você gosta, né? De algumas músicas. É, mulher, gosto musical não são coisas que não combinam, né? Bom gosto musical. Se ferrar. Ai, eu tô literalmente morrendo, cara. Que isso? Que é isso? Acho que eu fumei uns 80 cigarros ontem. Aí, tô lá, né? Tô bebendo, tô lá vendo a merda do show. O show era tipo assim, tinha um palco grande que os caras estavam lá tocando. Em frente ao palco tinha uma meia lua, assim, uma grade de uma grade no público já. As pessoas estavam assistindo o show. Uma grade que fazia uma meia lua, assim, com um palco. Que eram as pessoas que pagaram pista VIP, que era ficar pertinho do palco. Esse lugar, que era pequeno, cabia, sei lá, 50, 100 pessoas, tava lotado. Depois dessa grade, tinha a pista normal, que era que eu tava. E aí tinha praticamente ninguém. Tinha um grupo, sei lá, de 3 caras aqui, um grupo de 5 pessoas ali. Não era uma massa de gente, né? Era uns gatos pingados, assim. É, afinal era um show de Detonautas, né? Aí. E eu tava falando lá com meu primo, a gente tava super desanimado, como sempre, saco cheio. Homem tem que ficar de saco cheio o tempo todo. O padrão do homem é de saco cheio em qualquer momento. Eu até falei isso pra mãe do amigo meu que me convidou pra festa dele ontem, né? Na formatura dele. A mãe dele chegou e falou: Menino, você é muito sério, você não sorri, não, você não se diverte, não, só fica aí bebendo. Eu falei: Minha senhora, homem é de saco cheio o tempo todo. Não existe esse negócio. Eu já tava meio mamado já, então eu perdi a vergonha de falar com uma senhora de idade. Mas enfim, aí tava um show de Detonautas, o cara tocando aquelas músicas, aquelas merda de música. O pessoal que tava ali na pista VIP tava animadíssimo, pulando pra cacete. E eu tava até escorado tipo num murinho, assim, sei lá o que que era, assim, com os cotovelos escorado e bebendo e não vendo a hora daquele show acabar. E aí o Tico Santa Cruz, no final do show, falou assim: Essa é a nossa última música. É a sua chance agora de. O cara falou umas viadagens enormes, assim. É a sua chance de se soltar, de se libertar, de curtir, de pular, não sei o quê, porque depois o show vai acabar e você não vai ter nada mais para curtir, umas merda assim. Aí, cara, ele olhou diretamente para mim e pro meu primo, que estávamos visivelmente, como é que chama? Entediados. E ele olhou diretamente pra gente e falou assim: Ó, vocês podem fazer duas coisas. Eu não sei se ele tava. Porque, tipo assim, o cara quando tá no palco, é legal que ele olhe para um ponto fixo na plateia, para as outras pessoas olharem ele com um olhar fixo. Isso é bonito. Então o cara não pode ficar olhando para todo mundo ao mesmo tempo. Então eu não sei se ele me usou, olhou para mim, né, só para ficar com um ponto fixo em algum lugar, ou se ele tava falando diretamente para mim. Ele falou assim: agora você pode fazer duas coisas. Você pode vir aqui na frente, você pode curtir, cantar com a gente. Ou você pode ficar que nem um frouxo aí atrás e sem fazer nada. No momento que ele falou isso, foi automático. Meus dois dedos do meio já levantaram assim. Eu já fiz dedinho pro cara com as duas mãos automaticamente. Aí na hora que eu fiz, é uma dúvida que me corrói até hoje. Eu não sei se ele viu. Com certeza ele viu, cara, porque ele tava olhando para mim, porque eu vi que ele tava olhando para mim. E aí quando ele falou isso: ah, você pode vir aqui ou você pode ficar igual um frouxo aí atrás. E eu mostrei o dedo do meio para ele, os dois. Eu não sei se ele viu, porque do jeito que ele é folgado, se ele tivesse visto, ele ia me xingar, ou ele ia me chamar pra porrada, ou ia mandar o segurança me tirar de lá, alguma coisa assim. Mas ele não falou nada, então talvez no momento que eu mostrei o dedo para ele, ele tenha virado ou mudado o olhar e aí não viu, infelizmente. Mas foi esse meu contato com o Tico Santa Cruz, que nem era na época, né? Que agora ele é famoso, ele é mais famoso do que o Detonautas, né? Ele virou uma personalidade, né, no Facebook e tal, que o cara fica escrevendo uns puta textos chato, falando de política, defendendo o PT. Mas é essa história aí. Não sei por que eu achei que ela ia ser engraçada, legal de contar. Não foi. Não foi nada legal. Quer falar alguma coisa? Então tá. Continua calada. Tá, vamos ler e-mail então. Alain Soral. Eu nunca sei como falar o nome desse cara, porque ele é francês, então sei lá se é Alain. Alain. Alain Soral, né? Porque o francês fala o R esquisito. Então tá, Alain Soral falando mal de academias. O cara mandou aqui. Alain Soral explica como a academia é nada mais do que um culto à vaidade, um corpo que não é funcional, apenas estético. E aí, concorda com o que ele diz? Seria engraçado comentar esse vídeo no Beercast também. Mas o Beercast tá em falta, então, né? Cara, esse provavelmente é o pior podcast da história que eu já gravei. Eu tô muito desanimado e com dor de cabeça. Mas eu vi o vídeo que esse cara me mandou no e-mail, o cara explicando o que que o esporte fez na vida dele, e aí depois ele fala de musculação. Mas ele não falou nada demais, cara. Ele não falou mal de academia, não. Ele falou a verdade. Se você perguntar para um fisiculturista se ele quer ter um corpo funcional, um corpo atlético, que ele pode fazer vários esportes, ou se ele quer simplesmente atingir a hipertrofia máxima e aumentar o músculo ao máximo que ele conseguir, ele vai te responder a segunda opção. O objetivo de um fisiculturista é hipertrofiar o músculo a tal ponto que ele vira uma aberração. O objetivo dele não é ser o corredor mais rápido, nadador mais rápido, nem ser levantador de peso, né, que é o cara que mais levanta peso, é outro esporte. O cara que é levantador de peso, não, geralmente não se importa muito com a estética, ele quer ter força para levantar a quantidade de peso. O cara que é fisiculturista, ele não se importa tanto com peso, ele quer destruir o músculo dele na academia para o músculo se regenerar e crescer. Então ele não fala, ele não foi uma crítica às academias, né? Foi uma constatação. Ele falou que não gosta, né? Não simpatiza assim com musculação, porque musculação geralmente o cara só busca hipertrofia. Não é um esporte que o cara busca performance, por exemplo. E é verdade. Agora, academia é ruim por isso? Por causa disso? Não. Você pode treinar, fazer musculação sem ter a mentalidade de um fisiculturista. Sem ter a mentalidade de simplesmente hipertrofiar e esculpir seu corpo ao máximo. Você pode entrar na academia e fazer exercício de força, você pode correr, você pode pedalar, levantar peso por diversão. É óbvio que você vai ter alguma quantidade de hipertrofia, querendo ou não, porque você está treinando o seu músculo, mas não é só porque você está na academia que a hipertrofia tem que ser obrigatoriamente seu único objetivo. Você não pode fazer nenhuma outra coisa, não, nenhum exercício funcional, entendeu? Eu gosto de fazer barra, por exemplo, que para hipertrofia, nem sei nem se é a melhor coisa, a melhor coisa mais indicada, mas a barra é boa, ela te deixa forte, não só pela hipertrofia que ela dá, que vai te deixar suas costas mais fortes, seu bíceps mais forte, mas pela força e pela disposição que ela te dá se você fizer direto, assim, constantemente. Então é isso, cara. Eu não vou ver o vídeo aqui, né, ao vivo, até porque o lugar da casa que eu tô gravando, a internet nem pega. Mas é isso, ele não criticou a academia, não falou mal, ele falou a verdade. No boxe, por exemplo, o objetivo do cara é ficar bom na porrada, dar soco cada vez melhor, mais rápido, defender bem. Então é uma coisa, é um esporte, né? Esses caras que falam que fisiculturismo também é um esporte, esporte, esporte. Sei lá, cara. Qual esporte que no dia da competição você sobe num palco de cueca e fica forçando bíceps? Esse é o esporte. Ah, vou competir ali. Ah, o que você vai fazer? Vai subir, correr? Vai matar um cara? Vai dar uma porrada num cara? Ou vai jogar bola? Ou vai ter que pular de certa altura? Não, eu vou subir com uma sunga rosa, com um corpo bronzeado, cheio daquele produto lá, aqueles caras passam, os caras ficam sei lá, verniz, os caras ficam uma barata. E vou ficar forçando meu bíceps. Essa é a minha competição. Ah, me desculpe, né? Não é esporte. O esporte é quando o cara tá na academia praticando. Agora subir no palco sei lá, cara, é bizarro. E é bizarro e gay. Fisiculturismo é gay, em geral, cara. Eu não gosto. Eu não entendo, cara. Esses caras começam a malhar. O cara nunca tinha. Nunca. Não acompanhava nada desse universo. Aí o cara começa a treinar. Aí ele começa a acompanhar todos os campeonatos de fisiculturismo do mundo. Aí no, quando tem Mr. Olympia, o cara vai. Ah, não, porque o Phil Heath tá muito bem. Tá, vai ganhar de novo. Ah, não, porque o Dennis Wolff esse ano leva. Não sei o quê. Ah, que necessidade que esses caras têm de torcer para alguém, de ter algum ídolo, de ser fã de alguém. Ah, esse cara é melhor, seu trouxa. Aí os fãs de um ficam brigando com os fãs de outro. Que saco esses caras. Ah, eu acho que jogar LOL é tão esporte quanto fisiculturismo. Vou competir no esporte. O que você vai fazer? Ah, vou sentar no, na frente de um computador com mais 10 caras. E ficar clicando e gritando, me ajuda aqui, mata o cara. É o esporte, os caras ganham 10 pau por mês, 15 pau por mês, pra ficar fazendo esse esporte. Vou competir amanhã, cara. Tô me preparando pra competir. Ah, você compete, cara? Você vai fazer o quê? Eu vou subir num palco de sunga e forçar meu bíceps durante 10 minutos. Grande competição. Agora os caras que treinam aí também vai me encher o saco. Leia no podcast se quiser. E aí, Thiago, tudo bem? Nossa, eu tô sem óculos, tô enxergando nada. Meu óculos tá aí? Primeiro quero falar que admiro seu podcast e ouço mais de uma vez sempre que você lança um novo episódio. Quero mandar um vai tomar no cu pra mim, que por enquanto peguei DP apenas em teoria geral do direito civil. Isso é burro, hein, malandro? Pegar DP na faculdade é coisa de burro. Não tem como. Sinto que não tenho o mínimo controle de nada que eu faço. Sou impulsivo pra caralho e isso me impede de estudar efetivamente, obrigado, qualquer matéria da faculdade. Passo tempo igual um louco bebendo uma garrafa inteira de café, lendo o que bem entender e tocando violão e baixo. O pior é que nada me impede de seguir essa rotina. É, nada te impede, cara. Quem tem que te impedir é você mesmo. Sempre que tento me impor controle, acabo caindo nessa espiral de impulsividade novamente. Mas sempre avalio as coisas e vejo que poderia ser bem pior, já que não chego nem perto de drogas. É verdade. Caralho, caralho, computador, filho da puta. Já achei que tivesse TDAH. O que é TDAH? Alguma doença sexual? Não, né, Faço a cara? mínima ideia. Porra, você é uma profissional da saúde, cara. Cara, Você é uma eu educadora estudo. física. Eu sou uma educadora Cala a boca! física. Pô, eu sou uma educadora física, licenciada. Infelizmente, a minha área não abrange tanto assim, mas já estudei sobre TDAH, mas. Não, não. Já pedi sua opinião, você não soube responder. Na TDAH, eu acho que é transtorno do déficit de atenção, uma coisa assim. Isso mesmo. Que o cara é um famoso Não, isso burro, né? mesmo, isso mesmo. É, famoso jegue. O cara não consegue entender nada. O cara lê e não entende nada. Você explica a coisa pro cara, o cara não entende. O cara é um burro. Aí fica inventando nome, TDAH. Ah, eu tenho transtorno do déficit de atenção. Tudo isso pra não falar que o cara é burro. Ah, meu filho, você é o famoso jegue. Acabou. Tenta estudar mais, lê, se esforça que você aprende o jegue. Tá, já achei que tivesse TDAH e depressão, mas quando procurei um psicólogo, ele chegou à conclusão de que eu não tinha porra nenhuma, já que as sessões eram pouco produtivas. Eu expunha meus pontos e depois percebia que eles não tinham nada demais. Abraços e continue com um ótimo podcast. Tá bom. Próximo e-mail é de uma mulher. Olha aí. Olha aí. Olha o ciúme aí. Engraçado, ultimamente tem. Nunca nenhuma mulher mandava e-mail. Aí, de repente, agora, direto tá vindo e-mail de mulher agora. É porque tá crescendo, hein? Fazer o quê, né, malandragem? Cara, quando o cara é bonito, né? Pois é, começou a postar a foto sua, deu nisso. Não, mas eu postei foto minha no grupo. Não foi na página, não. E eu não aceito mulher no grupo. Lá do podcast, no Facebook. Tá. Desabafo gigantesco sobre enlouquecer com a agenda esquerdista. Olá, Thiago. Estou no segundo ano do ensino médio. Isso significa que sou bombardeada por doutrinação comunista a todo momento. Ideais coletivistas, socioconstrutivistas, de igualdade a qualquer custo, enfim, alienação de massa passando como contracultura. Até pouco tempo, tudo bem. A credibilidade que o professor tem para mim é nula e eu não confio nem quando dizem que 2 mais 2 é 4. Pois sei que mentem e deformam fatos para que sua loucura faça sentido. Porém, recentemente fui inventar de responder um professor de história, pois não aguentei tanto lixo sendo jogado na minha cara. 16 anos igual merda. É, realmente, se você respondeu um professor porque você não estava gostando do que ele estava falando e você se sentiu ofendida e a ponto de falar, de responder, realmente, 16 anos igual merda. Ele promoveu um debate que aconteceria semanas depois, pois disse que o, abre aspas, machismo era muito mais profundo, fecha aspas. E eu comecei a pesquisar por mim mesma a raiz de todo esse caos sobre igualdade. Fica muito assustada tendo noção do tamanho dessa merda no mundo, mas não tanto quanto ficaria mais tarde. Ele nos deu um papel com as reais intenções do feminismo para toda a sala, com informações que eu havia encontrado que eu havia encontrado pesquisando bastante. Tá. O feminismo vai igualar os homens e as mulheres, desconstruindo o que nos faz mulheres e homens, masculinizando as mulheres e afeminando os homens, destruindo o que nos faz delicadas, frágeis, com instintos genuínos de cuidado, de maternidade, e destruindo o que fazem homens imponentes e protetores, enfraquecendo-os, reprimindo a masculinidade. Isso vai acabar com o patriarcado. O único e melhor jeito de governar é enfraquecer a sociedade, colocando pessoas que naturalmente não foram feitas para estar no controle nos cargos de poder. E vai acabar com a família, pois o que a mantém é o objetivo de passar por hereditariedade as propriedades privadas conquistadas por mérito próprio. O que os irrita profundamente e perpetua o capitalismo. E também, se a mãe e o pai educam as suas crianças corretamente, não tem lugar para o Estado enfiar maluquice por meio de professor de história, filho da puta, mídia, senso comum, grupinhos e essas merdas, e então transformá-lo em militante esquerdista. Tudo isso para, no fim, instaurar o governo totalitário comunista. Será mesmo, cara? Eu já pensei assim também quando eu tinha meus 15, 16 anos. Ditadura comunista, essas besteiras, isso não vai acontecer, cara. Isso é besteira. Até porque esses partidos que usam a esquerda, a ideologia de esquerda como pretexto, todos eles são neoliberais economicamente. Todos eles são papagaio de banqueiro. Todos eles, né, já emprestaram dinheiro para banco, já tem maracutaia com banco. Não existe partido comunista mais que quer implantar o comunismo, cara. O capitalismo, eu acho que o problema é o capitalismo em si. O capitalismo enquanto, não enquanto sistema, né, mas enquanto ideia de que o dinheiro que deve sempre ser o centro de tudo, a base de tudo. Sei lá, cara, eu não acredito mais em marxismo cultural, que é todos os problemas, não. Eu acredito, na verdade, em capitalismo cultural agora. Eu acho que capitalismo cultural que é o problema. É só ver, cara. Tudo. O dinheiro estraga qualquer coisa. O dinheiro estraga tudo. O fato de precisar viver e ganhando dinheiro estraga. Estragou a humanidade. Eu acho que o capitalismo fez muito mais mal pro mundo do que o comunismo. O comunismo foi na Primeira Guerra Mundial e deu errado e acabou, cara. Aí os caras ficam falando, olha, comunismo do Brasil, ditadura comunista. Tão maluco. Continuando e-mail. Ninguém se importou mesmo com ele falando claramente que o feminismo significa. Ninguém conseguiu perceber o quão doentio isso era. Eu fui escorraçada. Disseram até que eu deveria ser estuprada e espancada para reconhecer a importância do feminismo. É, tá cheirando a mentira isso aí. Até parece. Você vai chegar na escola, na escolinha do segundo ano. Ah, eu não concordo com meu professor esquerdista. Aí todo mundo, ah, você tem que ser estuprada. Não é? Não tá parecendo mentira? Tá, tá um pouco, porque, sei lá, cara, escola hoje em dia não é assim. Não, não é assim. As pessoas não vão virar e vai escrachar na sua cara, ah, você tem que passar por isso, tem que ser estuprado pra poder reconhecer a importância do feminismo. Não, acho que não é assim, não. É, então tá. Se não for mentira, ok. Para reconhecer a importância do feminismo, mas isso não me afetou, pois estava chocada demais para me sentir ameaçada. Estou ficando paranoica, pois não pretendo ter uma vida baseada em autodestruição. Abre parênteses. Vulgo sair todo dia para encher a cara, dar para estranho, fumar maconha até queimar todos os neurônios, se transformar numa monstra gorda e peluda, abortar a cada 6 meses, etc. Fecha parênteses. Quero ter uma vida tranquila, longa e confortável, e uma família unida. Essas coisas parecem muito difíceis no futuro, pois não dá para ser feliz se alimentando com comida comprada a peso numa sociedade de zumbis que permitirão ações cada vez mais invasivas e com pobreza extrema, inevitável. Parece muito possível que pessoas se coloquem em câmaras de gás e que matem ou castrem garotos em prol da igualdade. A vida autossuficiente, distante da civilização, nunca pareceu tão atraente e colocar crianças nesse mundo nunca pareceu tão cruel. Duvido muito que foi uma mulher de 16 anos que escreveu esse texto. Também. Primeiro que tá bem, muito bem escrito. Poucos erros de português. É, 16 ideias. anos tá o quê? Primeiro ano, ensino médio? Primeiro ou Nono segundo? ano? Ih, Não, ela segundo falou que tá no ano. segundo ano do ensino médio. É, tá um pouquinho duvidoso, porque tá bem escrito mesmo. Tá vendo? Depois não me chama de machista, tô sendo realista. Não é? Mulher geralmente não tem outro jeito de escrever? Na verdade, mulher, cara, mulher se preocupa. Não generalizando, né? Mas a maioria se preocupa muito com estética, então ela já nem preocupa muito em estudar. Tem uma prima mesmo, não vou citar nome, né? Espero também que ela não escute isso aqui algum dia. Se Mas. escutou, vai a merda também. Então, ela já a segunda bomba que ela toma, a menina tá ficando velha, já tá no primeiro ano ainda, ela nem Quantos se anos? preocupa. Tem quantos anos? Ai, eu não faço ideia quantos anos Não, cara. mais ou menos, Agora, pô. 13, 14? 17 17? anos, isso. Já rodou 2 vezes. Já rodou. É, foda. E ela não tá preocupada, cara. Não tá preocupada em aprender nem nada. A maioria das mulheres com quem eu estudei foi a mesma coisa. Era preocupação, era sair. Principalmente quando eu tava no terceiro ano, ensino médio, preocupação era só sair, balada, namorar, paquerar garoto. Mulher é uma merda, né? Cara, mulher é uma merda mesmo, é por isso que eu te falo às vezes que eu odeio ser uma. Mas ainda bem que você é, porque se você fosse homem, eu estaria comendo um homem. Estaria comendo o rabo de um homem. Então, ainda bem que você é mulher. Ou eu estaria te comendo, né? É, imagina que coisa maravilhosa. Meu rabo peludo. Mas aí, O que eu tava falando? O que eu ia falar agora? Eu ia falar alguma coisa. Você tá falando a respeito do texto da menina, você tá bem escrito, né? Sim, não, mas eu tava com uma coisa na cabeça, esperando você terminar de falar pra eu falar. Agora eu esqueci. É uma merda mesmo. Pelo efeito do álcool de ontem. Acho que o meu cérebro tá funcionando com a capacidade reduzida. Tá, o último e-mail, não, penúltimo. Elevadores, antro da morbidez. Olá, merda. Thomas Gonçalves. Por que que o cara escreveu o nome dele? Beleza. Elevadores são o antro da humilhação, a prova da falta de sentido da vida humana. Toda vez que você entra em um elevador com alguém, tanto você quanto a pessoa são colocados no devido lugar, o de merda, totalmente submissos e imponentes, impotentes em relação ao destino iminente. Se essa porra cai, e se parar no andar errado? Nada que você vá fazer pode melhorar a situação. Ninguém, senão o próprio diabo, controla os elevadores. Diabo este que eventualmente fica sentado do lado do painel de botões nos prédios comerciais o dia inteiro, dentro de um elevador abafado, tocando um jingle horrível. Você acha que algum ser humano se sujeitaria a isso por um salário mínimo? É ali que o diabo nos observa, para no dia do juízo final poder contar como testemunha de nossos pecados. Faz sentido. Todo ascensorista é o capeta, então. Estava eu voltando da academia, inclusive um vá tomar no cu pra essa merda que toca Shiny Happy People todo dia. Não sei o que que é isso. Quando me deparo. Hã? Também não faço ideia. Quando me deparo com um porteiro saindo do elevador segurando uma lata cheia de lixo, nada de anormal. O cara tava recolhendo lixo dos andares. Segurei a porta para ele saiu, cumprimentei e entrei no elevador. Pensei comigo, bem, não tem nenhum morador por perto, já perdeu o botão. Certamente não vai demorar mais que 2 segundos para o elevador fechar as portas. Perfeito, sozinho no elevador, graças a Deus. Nesse momento, soltei um puta peido fedido, afinal estava sozinho. Ou assim pensava. Quando a porta começa a fechar, volta o porteiro segurando a lixeira vazia, olhando para o andar que parou, para terminar de recolher o lixo dos moradores. Meu amigo, eu olhei para ele com uma tristeza. Minha vontade era de me ajoelhar no chão e chorar, falar que desisto. Que não aguento mais. Aquele cheiro de peido era a essência da minha vida, o elixir da minha alma, a pura podridão. Por fim, tudo que fiz foi comentar com a voz mais patética do mundo sobre o sol. Porra, o cara vai peidar no elevador, cara. Ele tá reclamando. Elevador é feito pra gente subir e descer. Então, se você vai peidar, obviamente você vai correr o risco de alguém entrar, ué, uma hora. O cara não podia esperar para chegar em casa e peidar ou sentar no vaso e cagar. Cara, sabe o que é curioso sobre elevador também? E prova que nós ainda somos animais, né? A gente tem um pouquinho mais de inteligência do que os outros animais, mas nós somos animais ainda instintivos. E tem o lance da dominação que é presente em tudo que a gente faz. Se entrarem duas pessoas no elevador, vocês podem reparar. Se entram duas pessoas no elevador. E só as duas e começam a subir no elevador. Ninguém olha no olho de ninguém, cara. Ninguém fala nem olha no olho de ninguém. Porque quando você tá só você e mais outra pessoa, você é como se fossem dois animais. E encarar, olhar no olho é um sinal de intimidação, né? De agressão que tem no mundo animal. E se você olhar no olho é porque você tá meio que chamando a pessoa para brigar ou alguma coisa assim. Pode ver, cara, quando entram duas pessoas no elevador, elas não se olham no olho, a não ser que sejam, já se conheçam de antes, né? Beleza, mais um e-mail aqui. Post gay. Lembro-me quando não existia o grupo podcast Saco Cheio no Facebook. Às vezes eu via alguns perfis que comentavam nas publicações da página do Petri somente para ver o perfil dos ouvintes. Até que um dia vi sua foto trabalhando no fundo de uma bancada de jornalismo em que o âncora era negro. Vi seu perfil. Lá tinha um texto genial sobre violência e seus covers no SoundCloud. Desde então virei seu fã. Pena que você fechou aquela merda. Não fechei não, cara. Não fechei nem o meu Facebook, nem o meu SoundCloud. Tá lá ainda, soundcloud.com/thiagoSC1. Qualquer rede social, provavelmente, se você botar thiagoSC1, se eu tiver essa rede social, você vai me achar. Por que eu tô divulgando meu SoundCloud aqui? É só cada viadagem que tem lá que eu canto. Falando nisso, eu cometi uma das maiores viadagens da minha vida. Eu fiz uma música para minha mulher. Eu compus uma música. Verdade, não, aí. É uma tremenda, é uma Claro que tremenda. não. Eu sou uma Você bichona. expor sentimentos, cara. Você Sentimento caralho. é expor sentimentos em palavras, Você em gostou da música? versos. Com certeza. Gostei muito. Beleza. Boquetinho depois. É. Oh, menos, menos. O cara escreve uma música e não recebe nada em troca. Mentira, você salvou minha vida ontem. Limpou meu vômito. Então, eu acordei sem lembrar de nada. Aí, pra vocês terem ideia, eu acordei e ela me avisou que eu tinha vomitado, que eu não sabia. E eu não acreditei no início. Falei, eu vomitei ontem? Eu vomitei? Não, mentira, eu vomitei. Caralho, eu devo ter ficado muito bêbado mesmo. O que foi um espanto, porque houve vezes onde eu bebi quantidades muito maiores do que eu bebi ontem e não fiquei bem. Eu não sei o que aconteceu, cara. Será que é porque eu me alimentei mal durante o dia? Tomei pouca água? Ah, eu sei por quê, cara. Eu até já te falei. Porque hoje é sábado, né? A festa foi sexta, foi ontem. E na quinta eu bebi também. Eu bebi o suficiente para ficar de ressaca, acordar ontem de ressaca. Então eu acho que o meu corpo já estava um pouco mais frágil e um pouco mais suscetível a se intoxicar, né, com bebida. Então aí quando eu comecei a beber, eu já começou a ficar intoxicado de cara. Então eu não precisei beber muito para ficar bêbado. Provavelmente foi isso, né? Ou então. Ou você bebeu muito Não, não bebi muito não. e não nem lembra da quantidade. Não, não bebi muito não. Eu bebi só cerveja e eu fiquei a maior parte da festa sentado na mesa da família lá do cara que me convidou. E aí, ninguém tava bebendo. O cara que me convidou tava bebendo, mas ele tava fazendo as formalidades lá da formatura, tirando foto, aí não sei o quê. Aí vai teve valsa, os caras dançando lá com a mãe. Tem uma cena deplorável. Coitada, uma velhinha. Sabe aquele gordinho que eu falei dele? Que tava formando lá, só que você conhece. É, pode falar, depois eu boto um pi aqui. Aquele. Ah, tá. Ele Eu tava. falar o nome de outro lugar. Ele tava formando. E aí na hora da valsa ele dançou, acho que com a avó dele. A avó dele, cara, a avó dele devia ter tipo 1,10 m de altura. A avó dele era o tamanho de um criado mudo. O tamanho de uma mesa de cabeceira, a avó do cara. Fiquei com muita pena e ela era muito gorda e muito pequena e com o cabelinho todo branco assim. Eu fiquei, puta cara, que coisa. Aí o cara teve que dançar valsa com ela. E foi muito estranho porque o cara geralmente ele bota a mão, né, na cintura da mulher. E ele já tava agachado assim, esticando o máximo que ele conseguia a mão para baixo para pegar na cintura dela e tava pegando. Tava muito esquisito, cara. E ela para pegar no pescoço do cara assim, tava com a mão completamente pra cima, encostando assim, o cara meio que se abaixando, mexendo o quadril assim, pra, né, dizer que tá dançando, não tava fazendo merda nenhuma. Uma grande tristeza. Aquele, cara, festa é uma tristeza. Vários carecas, carecões, vários aeroportos de mosquito, vários caras de 50 anos, bêbados, várias piriguetes. Tinha uma mulher que tava com um vestido absurdo. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Essa mulher vai ficar com o peito de fora em algum momento. Eu não sei explicar, não tem como nem explicar aqui no podcast porque não tem imagem, mas era tipo assim, ó. Vinha um negócio assim. Era aqui, mostrava a barriga, né? Aí vinha um negócio assim, ó. Vinha um negócio assim e fazia só assim, ó. E aí vinha outro negócio aqui e fazia só assim. A mulher praticamente tava com o peito de fora. Cara, é deplorável esse tipo de coisa, que depois fica falando, ah, os homens têm a gente como objeto sexual, mas elas se expõem a isso, então. O peito é uma coisa sexual. Vamos botar aqui, em pratos limpos. O peito é uma coisa sexual, não tem como. Ah, peito serve para o bebê mamar. Não, é uma coisa sexual e ponto. É uma coisa que o homem sente tesão, correto? Você saber disso, a mulher sabe disso, que é uma coisa sexual. E ela usa isso, ela usa decote, para quê? Para expor essa coisa sexual que os homens acham bonito. Porque se o homem não achasse bonito, o decote não ia ter motivo de existir, não ia existir decote. Só, o decote só existe decote. Só existe cortar a roupa. O cara que tá fazendo a roupa lá na fábrica, ele só tem a ideia de cortar um pouco mais fundo aqui para aparecer mais o peito, porque peito é uma coisa sexual. Então não tem como. A mulher que usa decote, ela tá, de certa forma, exibindo essa coisa que é bonita pro sexo oposto. Então não tem como. Ah, não, eu uso decote para me sentir bem. Não existe isso. Decote não tem uma propriedade mágica que vai te fazer sentir bem. O que vai te fazer sentir bem é se sentir desejada, se sentir bonita. E por que que você vai se sentir bonita de decote? Porque seu peito tá aparecendo mais. Porque peito é uma coisa que homem gosta. E você vai ser considerada mais bonita. Né? Não tem essa. Ah, não, eu me visto com decote, não é pra homem olhar, não. É óbvio que é. A não ser que seja sapatão. Aí é pra mulher ver. Mas é sexual do mesmo jeito. É que nem. Imagina se eu fosse pra festa. Aí no meio da festa lá eu tiro assim, eu abaixo a minha calça até um certo ponto, aonde meus pentelhos começam a aparecer, que é uma coisa sexual também. Aí eu abaixo, deixo a calça baixa num ponto que o início do tronco do meu pau começa a aparecer. É a mesma coisa, uma coisa Só sexual. que isso não é questão de beleza. Ah, o que tá Não é questão de aparecendo ali é beleza, por belo. quê? Porque mulher não acha pau bonito, mulher não. Quer dizer, Não, mas eu tô mulher que falando. é heterossexual, ela até pode gostar de pau, mas ela não acha uma coisa agradável de se ficar olhando. É homem que é mais visual, assim, de gostar de olhar para as coisas e tal. Mulher não tem tanta fixação, ah, eu quero ver um pau hoje. Aí abre a internet, bota lá pau aí, fica vendo. Igual homem fica vendo peito de mulher na internet. Ou bunda, ou buceta de mulher. Por que que se eu fizesse isso eu ia ser expulso da festa? Porque pau é uma coisa desagradável. Mas se fosse agradável, ia ter decote de calça. Ia ter decote de calça para aparecer o inicinho do pau, que você vai achar que o pau do cara vai ficar de fora a qualquer momento. Mas não é bonito, ninguém acha peru bonito. Imagina uma calça com Que tem um decote assim, e aí começa só o inicinho do tronco da rola. É, tem uma calça que tem dois buracos assim no lugar da bola, que aí o cara bota só o ovo pra fora assim. O cara com uma calça normal, preta, só que com dois furos assim, ó, um do lado de cá, do lado do ovo esquerdo e o do ovo direito. E aí o cara, quando ele quer sensualizar, ele bota um ovo no buraco de cá e um ovo do outro lado e sai na rua, sem aparecer o pênis. Aí já ia ser sexual demais, só os ovos. Um lado de cá e um do lado de lá. E agora que a gente fala, hein? A gente falou que ia falar grandes momentos constrangedores em nossas vidas. Uma coisa constrangedora que me aconteceu, eu não sei se eu já contei no podcast em alguma edição. Uma vez eu tava na praia. Eu era pequeno, assim, eu devia ter, sei lá, 10 anos de idade. Tava na praia e tinha um moleque que ele era muito zoado e sofria muito bullying. E eu tinha uma puta dó do cara. Eu não fazia bullying com o cara. Eu era muito novo ainda na época para isso. Antes de eu virar adolescente, né, quando eu era uma criança muito muito meiga, muito dócil, muito doce, eu diria. E esse cara, ele sofria muito, cara. Todo mundo batia no cara, tacava coisa no cara, botava apelido no cara. Aí teve um dia, cara, que a gente estava no condomínio que a gente ia lá na praia. Tinha um parquinho, né, de criança, assim. Aí tinha. E o pessoal já era mais velho que eu, mas ficava lá no parquinho de sei lá, de onda, não era para brincar. E aí tinha um balanço grande, assim, que cabiam, tipo, três pessoas aqui e três pessoas do outro lado, né? Tinha dois bancos, assim, e o negócio ficava balançando. Aí esse cara tava, né? E tava o pessoal lá. E tinha uma mulher perto dele. Ele tava tão tímido por ter uma mulher perto dele que ele não sabia onde botar a mão, as próprias mãos, ele não sabia onde repousar as mãos, entendeu? Aí ele cruzava os braços, aí ele não ficava confortável de nenhum jeito. Aí ele descruzava o braço e botava a mão em cima da perna dele, mas aí ficava estranho, ele simplesmente não conseguia relaxar. E por um milésimo de segundo, sem querer, totalmente sem querer, ele botou a mão na perna da menina que tava do lado dele. E ela começou a socar ele, xingar ele, dar soco nele. E aí ele teve que descer do balanço correndo. E aí quando ele desceu, todo mundo começou a pegar amêndoa. Nesse condomínio tinha muita árvore, né? Amendoeira. Ficava muita amêndoa, aqueles negócios grandes assim no chão. E aí os caras começaram a pegar aquilo e jogar nele. Aí ele foi tipo uma cena de filme, cara. Sabe esse filme americano que o cara sofre bullying e aí de repente a escola inteira começa a tacar coisa no cara? Ele botou a mão na perna da mulher, a mulher começou a dar um monte de soco no braço, nas costas dele. Caralho. Ele desceu correndo. E aí todo mundo desceu também. E todo mundo que tava ao redor começou a pegar a amêndoa do chão e tacar no cara. O Coitado. cara sofreu tipo uma metralhadora de amêndoa. E aí ele começou a. Eu não sei o que aconteceu, cara, porque foi escroto, porque ele começou a tossir. Tava todo mundo jogando amêndoa nele. O cara começou a tossir. Eu não sei Vai que se o foi. cara tinha ataque lá de, sei lá, de É, asma, eu não sei pneumonia, não. se tossir foi uma defesa dele para mostrar para as pessoas que ele tava passando mal, para forjar, né, para fingir que ele tava passando mal, para as pessoas pararem de tacar a coisa nele. Não funcionou. Ele começou a tossir, tossir, tossir, tossir, e as pessoas continuaram tacando coisa nele. Eram umas 12 pessoas, cara, jogando coisa nele ao mesmo tempo. Uma metralhadora. E o cara não parava de tossir, a tosse foi ficando mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. E uma hora o cara vomitou. Que Uma hora ele isso? agachou, botou a mão na barriga e começou a vomitar, cara. E aí, quando ele começou a vomitar, a casa dele era na rua desse parquinho, só que era lá no final. E o pessoal que tava jogando as coisas ficou com medo de vir a mãe dele, o pai dele, alguma coisa assim, dar uma merda. Então, quando ele começou a vomitar, todo mundo correu, cara. E eu não tava tacando nada nele, então eu não era culpado de nada, mas se chegasse alguém me visse o cara passando mal e me visse ali. E visse uma montanha de amêndoa do lado do cara, ia deduzir que eu também tava. O cara ia me botar no meio, óbvio. Aliás, acho que nem o cara percebeu que eu não tinha atacado. Provavelmente ele achava que eu tinha jogado também. Só que eu era a pessoa que tava mais perto dele. De todas as pessoas que estavam tacando o negócio, eu era a pessoa que tava mais perto dele. E, cara, eu era, como eu era mais novo, eu era baixo, eu era pequeno, e minhas pernas eram curtas, eu não conseguia correr rápido. E todo mundo sumiu em um segundo, cara. Foi uma cena de filme. Em um segundo, todo mundo desapareceu. Correu cada um para um lado e todo mundo sumiu. Eu tinha jogado bola o dia inteiro. E já isso já era o final da tarde, já. Começando a anoitecer, eu tava num cansaço inacreditável. Eu tava fudido das pernas. E aí eu comecei. E esse parquinho, o chão era de areia, né? Areia, assim, tipo igual de praia. Então é mais difícil ainda de correr. Aí, cara, quando eu me dei conta, todo mundo já tava longe, só tava eu e o cara, vomitando, tossindo, vomitando. E aí eu falei, cara, não vou ficar aqui, vou correr também. E eu comecei a correr, cara, e parecia que eu tava alguma coisa me prendendo. Eu corria lento, não conseguia correr de jeito nenhum, cara. Eu corria, corria, corria, olhava para trás, eu não tinha andado nada ainda. Aí eu falei, cara, não vou conseguir. Algum parente dele vai chegar aqui para acudir o cara, vai me ver correndo. E aí que eu vai achar que eu tenho culpa mesmo. E vai me pegar. Então não vou conseguir correr, cara. Aí o que que eu fiz? Eu voltei. Eu voltei andando em direção ao cara. Botei a mão no ombro dele, assim, como quem vai ajudar a pessoa. Mas não falei nada. Botei a mão no ombro do cara. Olhei pra rua, pro final da rua, pra casa dele, que ficava no final da rua, pra ver se tinha alguém vindo. E aí eu estiquei a cabeça, assim, pra poder ver até a casa do cara. Vi que não tinha ninguém vindo. E aí eu soltei o ombro do cara que eu tava com a mão e corri. Aí eu falei, então eu posso correr, mesmo lento, ninguém vai me descobrir. Aí eu fui correr e fui embora pra casa, com um momento um dos mais constrangedores da minha vida. Porra, cara solidário, bicho. Eu tinha criança, né? Eu nem tive nem a decência de chegar e falar, ô bicho, você tá bem aí, você tá passando mal. É, óbvio que o cara não tava bem, não tinha o que perguntar, o cara tava mal, o cara tava vomitando. Outro momento muito constrangedor da minha vida. Eu tava na escola, e aí na escola tinham uns jogos, né? Jogos internos. Que só alunos da escola que participavam. E aí a escola era dividida em quatro grupos. Quatro grandes grupos. Em cores, né? Aí tinha o time verde, time amarelo, time azul, time vermelho, uma coisa assim. E aí já tinha que comprar camisas, né? E tinha aí cada equipe Tinha uma camisa de uma cor e tinha um mascote. Eu lembro que o mascote nesse ano era o Pink e o Cérebro, uma coisa assim. É um trem ridículo. Uma camisa verde com Pink e o Cérebro desenhado. E aí tinha que pagar lá, sei lá, R$ 10, R$ 15 pela camisa. E a camisa chegava, aí você encomendava, você falava seu tamanho, seu número, e aí a camisa chegava, tipo, uma semana depois. E ela chegava embalada num saco plástico. Ela chegava dobrada dentro de uma sacolinha plástica, assim, bem justa, que só cabia a camisa mesmo. E a camisa dobrada daquela maneira, dentro de um saco plástico, assim, ela tinha um certo peso, assim. Dá pra jogar, assim, tal. Eu lembro no dia que a gente recebeu, que a camisa chegou, um amigo meu pegou a camisa dele, e aí no final do intervalo no colégio, ficava um monte de pombo no chão, comendo os restos de lanche que os meninos deixavam. E aí ele jogou a camisa dele na direção desse monte de pombo. E por sorte, por coincidência, a camisa caiu exatamente em cima de um pombo, da cabeça e do corpo de um pombo, e o bicho não conseguia voar e nem andar, o bicho ficou parado. Aí eu falei, ô, velho, você acertou um pombo ali, o bicho não tá conseguindo nem andar. E, tipo, sabe quando você joga uma rede em algum animal, assim, pra capturar? Foi tipo isso. O bicho ficou parado, assim, não sei se é porque tampou a visão dele, ele não conseguia enxergar nada, ele ficou parado, assim. Ou não sei se é porque realmente o peso da camisa fez ele não conseguir se mexer. Enfim, o cara, quando ele viu que o pombo tinha ficado preso, o resto voou, né? E só um ficou lá paradão. O cara veio correndo e deu um tiro de meta no pombo, bicho. Chutou o bicho. Sem brincadeira, o teto da minha escola era muito alto, devia ter uns 10 metros de altura. O teto era muito alto, era muito alto. Sem brincadeira, o bicho bateu no teto. De tão forte que o cara deu o chute Coitado. e caiu completamente quebrado, morto, né? Sabe o que o cara fez? Ele pegou o pombo morto. E tinha essas disciplinárias, umas funcionárias da escola que ficavam andando, fazendo, pra ver se não tinha ninguém fazendo merda. Ele pegou o pombo e falou: Ô, tia, um pombo morreu ali, ó. Aí jogou no colo dela. Eu lembro que ela tava com uma planilha, né? Que você prende papel nela, sabe? Uma planilha Sei. dura assim. Ela tava com. Prancha. É, uma prancha dura assim, com os papéis que ela anotava. Tão filha da puta essa mulher, ela anotava os nomes de quem chegava atrasado na escola. Não sei pra quê, pra ligar pra casa depois. Pra falar com o pai: Ó, seu filho chegou atrasado. O pai vai falar: Eu sei, foi eu que deixei ele aí, cheguei atrasado. E aí, eu pago essa mensalidade caríssima, vai a merda. Eu chego, se eu quiser chegar meio-dia, deixar essa merda desse menino aí, eu chego. A aula acaba 11h30. Se eu quiser chegar 11h25 e deixar ele aí, vocês têm que aceitar. Ou então entro com o meu carro aqui, quebro esse portão e enfio a porrada em todo mundo. Ela anotava o nome de quem chegava atrasado, que absurdo. E aí ela tava com essa pranchetazinha na mão. O cara chegou com um puta de um pombo, do tamanho de uma galinha, morto, e botou em cima, falou: aqui, resolve aí, tio. O pombo morreu ali, pá, jogou em cima da planilha. E a mulher aceitou, ela pegou, ai meu Deus, e saiu andando assim com o pombo. Não sei que fim teve, será que ela enterrou o pombo, será que jogou no mato, alguma coisa assim? Mas enfim, foi um tiro de meta belíssimo. Penas voavam por todo o lugar, cara. Foi um negócio maravilhoso. Tem alguma história sua de derrota, fracasso, tristeza, vergonha, Olha, merda? situação de Vergonha, vergonha, vergonha. vergonha. Vergonha é um sentimento bom demais, É um cara. sentimento. É É, uma história. merda. Olha, esses dias mesmo, no trabalho, passei uma vergonha, uma puta vergonha, porque Você trabalha com telemarketing. trabalho com Avisa telemarketing, trabalho para numa as sala, pessoas. isso, trabalho com telemarketing, trabalho numa sala com mais de 40 pessoas. Então, tem horário de entrada e horário de saída. Inclusive, isso é culpa do feminismo. O feminismo que fez isso contigo. Pode Sabe ser por quê? também. Porque o homem, ele, quando a mulher não trabalhava, antes da Revolução Industrial. Quer dizer, a mulher trabalhava como sempre trabalhou na história do mundo, mas trabalhava em casa, cozinhando, cuidava dos filhos e tal, que é um trabalho. Mas antes dela começar a trabalhar em fábrica mesmo, os caras ganhavam o suficiente. A economia é bem, os caras ganhavam o suficiente para manter a mulher, mesmo sem a mulher trabalhar, se a mulher não precisava ter um emprego. Agora, com a Revolução Industrial, de repente, sei lá. Uma coisa que demorava para fazer, que tinha que ser uma coisa manufaturada. Depois da Revolução Industrial, você produz, sei lá, 10 mil coisas por dia, entendeu? Vamos supor que você precisa de um, sei lá, uma máquina de costurar. Aí você tem que pedir para um cara que faz, que antes da Revolução Industrial, né, sei lá, 1600, você tinha que pedir um cara que trabalhava com isso para o cara construir uma para você. Ó, o cara ia pegar lá o metal, ia pegar lá, não sei o que, madeira, não sei o que, ia fazendo, te entregava em uma semana. Agora, com a Revolução Industrial, você produzia milhares desse negócio por dia. Ou seja, o preço ficou mais barato. Ou seja, o cara recebia menos para fazer aquilo. E aí, o que que os capitalistas, olha aí, vocês são tudo de direita e só culpam o marxismo, olha o capitalismo aí. O que que o dono da indústria pensou? Eu reduzo o salário desse cara na metade, eu contrato mulheres e pago a outra metade para as mulheres, gasto o mesmo dinheiro com o salário que eu estou gastando e tenho o dobro de força de trabalho, de mão de obra. E foi assim que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Aí o desemprego foi foda, porque agora você não precisa só mais de X empregos na sociedade. Você precisa de 2X. Você precisa do dobro de empregos agora, porque tem mulher que quer trabalhar também. Não só quer, como precisa, porque o cara diminuiu os salários. E aí, se você não trabalhasse homem e mulher, você passava fome. Mas enfim, prossiga. Então, tem horário de entrada e horário de saída. Você tem que logar no sistema exatamente naquela hora. Você tem que chegar 10 minutos antes para conseguir estar dentro do horário. E você não pode sair nem, sei lá, cara, 10 segundos antes. Aí o que aconteceu? O telefone, não. A hora do computador, no meu computador, estava desajustada. E aí eu peguei, né? Tá, tava dando horário de sair, fui, desliguei o sistema do computador, desliguei Já tudo lá. tinha dado horário de ir embora. Tinha dado horário de ir embora. Desliguei o sistema. No meu computador tinha dado horário de ir embora. É 6 horas, né? E 18, já era 6 horas da tarde, já então, era no 6 computador. horas da tarde no meu computador. Beleza, ué, levantei, saí do meu bloco, que cada um fica num bloco assim, né? Um bloco. Cubículo, para não ter Né? contato. Na verdade, quem dera se fosse num cubículo pra não ter contato, porque todo mundo vê todo mundo. Então, isso me fudeu pra caralho nesse Eu acho que dia. é falta de profissionalismo mesmo, porque aquelas pessoas do telemarketing, elas não são pessoas, elas são máquinas. Enquanto elas estão ali, elas não têm sentimento, elas não têm nome, elas, né, são máquinas, elas são feitas para atender telefone, ligar para os outros, falar as coisas. Então, quanto menos contato humano tiver, já que é para foder tudo com capitalismo e virar só lucro por lucro mesmo, deixa o negócio robótico mesmo. Bota um cubículo para cada para ninguém ver a cara de ninguém. Você não tem contato com nenhum ser humano. Imagina que 100 anos, eu acho que ninguém vai ter contato com ninguém, mas vai ser tudo. O cara vai sair do quarto dele, de um elevador que já vai direto pro carro, o carro vai dirigir sozinho. Aí vai chegar no trabalho também, vai ser tudo setorizado assim, um monte de cubículo, o cara não vai ver ninguém. Hã? É, Imagina. imagina. Eu quero viver nesse mundo. Também. Quanto menos contato pessoal, melhor. Então, já tava dando horário de 18 horas pra sair do meu computador, desliguei o computador. E nisso, por que que eu fiz isso? Eu não costumo ser apressada pra poder sair, né? Um dia antes, eu tive que ficar 10 minutos depois do horário e a minha supervisora ficou de cara feia pra mim, porque eu fiz ela ficar 10 minutos depois do horário. Porque lá todo mundo sai exatamente às 18 horas. Não sai 6 e 1, 6 e 2, não. Eu saí 6 e 10 e ela tava com a cara fechada, bicho. Uma cara de cu pro meu lado. Então, pra não fazer com ela novamente, peguei e tentei desligar o sistema em cima do horário. Tô reparando que tá todo mundo sentado ainda. Levantei. Só você levantou, né? Só eu levantei. E tô saindo. Quando eu chego na porta, me aparece a supervisora na minha frente, que nem o capeta. A mulher, cara, chega perto de você, você nem escuta a mulher chegar perto de você. Parece que ela calça sapato de espuma. Ela provavelmente é o Satanás, e você Provavelmente. não sabe. Pois é. E a mulher me chega na frente. Onde você acha que você está indo? Aí eu olhei pro relógio, cara. 6h57. Ó, 6h57, 5h57, 17h57. Todo mundo, mais de 40 pessoas me olhando e rindo de mim, bicho. Cara, Puta que o pariu. a minha reação foi Eu tô indo embora. Ela, mas não está no seu horário, volte pro seu bloco agora. Cara, é uma sensação maravilhosa esse momento aqui de constrangimento, tá todo mundo te olhando. Cara, vontade de morrer. Antes estivessem todos me olhando, mas estavam olhando e rindo ao mesmo tempo, cara. Foi, bicho, no outro dia, a vontade de aparecer lá, cara, era, nossa. A vontade de viver reduzida a zero em um milésimo de segundo. Pois é, essa foi uma das, mas eu tive uma outra na infância, até porque não foi o que aconteceu comigo, ou você, né? Eu participei, porque foi até com um primo meu, eu tinha acho que uns 10, 11 anos de idade, se eu não me engano, porque eu lembro disso bem, não tá vagamente no meu cérebro, eu tenho as memórias meio que intactas. É, na minha escola, né, esse meu primo era da minha sala, da minha mesma idade. Só que eu tinha um pouco mais de maturidade que ele. A minha personalidade era mais madura. Então, eu meio que cuidava dele na escola, sei lá. Como se fosse uma irmã mais velha. Então, teve um dia que a gente... duas quadras da escola tinha um lugar lá que eram as duas quadras, mais ou menos, da escola. E o lugar, ele era... Tinha uma apresentação de teatro lá, sei lá, um negócio assim... E a escola combinou de fazer uma excursão, assim, né, pra uma apresentação que ia ter lá. Não excursão, porque o negócio era do lado da escola, né? Então, foi a escola toda, cara. Foi a escola toda. E esse primo meu, né, sentou lá do meu lado. A gente assistindo lá o teatro e tal. Veio aquela catinga de merda. Aquele fedor insuportável de merda seca, sabe? Merda humana, cara, que é a merda que mais fede. E todo mundo, que cheiro é esse? Aquele auditório lotado e todo mundo, que cheiro de cocô, de merda, de onde que tá vindo isso, não sei o quê. E aqui ficou aquele fedor até o final do teatro. Quando acaba o teatro, todo mundo levanta, chegam as pessoas em mim, o seu primo tá todo cagado. Peraí, não. Você tá me dizendo que um cara de 10 anos de idade cagou nas calças? Cagado, cara. Todo... Ele tinha 10 anos de idade também? Tinha a mesma idade que eu. É retardado, então. Bicho, eu não sei se bateu uma diarreia no cara lá na hora que ele não conseguiu segurar. Só sei que ele se cagou todo. E famoso a... cu frouxo. E a calça toda melecada de merda... Porque com certeza ele tava com alguma diarreia, cara, porque desceu aquela água de merda pras pernas abaixo, e ele tava de bermuda jeans, assim, ficou até quase chegando no joelho sujo de merda. Maravilha. E nisso ele veio chorando pro meu lado. Me ajuda, Maria. E eu, cara, cagado do meu lado, velho, aquele catingão de Me merda. Ajuda. Quer que eu faça o quê? Limpo seu rabo? Não, fica tranquilo. Eu tô passando mal, tô sentindo mal. Só que ele era um cara tranquilo, sabe? Ele só tava se sentindo mal. Ele pediu ajuda porque ele estava realmente sentindo mal. E eu, não, a gente vai embora pra casa. E, bicho, no lugar lá, nem banheiro tinha pro menino entrar e tal. Meu Deus. E nisso voltamos, todos juntos, andando, todo mundo da sala, da escola, todo mundo andando, que era dois quarteirões, né, pra voltar pra escola. Um e o cara entrelaçou os dedos, assim, um no outro, levantou o braço, colocou na nuca, andando de boa do meu lado, cara. Eu só com a mão no rosto, assim, meu Deus. Esse catigão de merda. Esse cara tá cagado do meu lado. Puta que pariu. O cara deu uma de Thiago agora, então. O cara já tava cagado. O que o cara fez? Sabe, eu não sei se vocês entenderam o movimento que o cara fez. Sabe quando a pessoa bota as duas mãos assim na nuca? Sabe quando você relaxa e deita num banquinho assim? Numa cama, qualquer coisa, e põe as duas mãos atrás na nuca, entendeu? Como se você estivesse tranquilo, nada te incomoda naquele momento. O cara fez isso cagado. Esse aqui é ter autocontrole, né? Porque o cara tá cagado. Autocontrole não. Não, o cara já tá no inferno. Então, é isso que eu tô dizendo. Já tá cagado. Você agir como se estivesse preocupado, vai ficar mais. Vai acentuar a situação. Você tá cagado, tá no inferno, abraço capeta, entendeu? É, mais ou menos. Tá no inferno, abraço capeta é o melhor ditado, é o melhor, a melhor dica pra qualquer ser humano, qualquer, pra qualquer situação. Vergonha, vergonha foram muitas. Eu já passei tanta vergonha em público mesmo, em escola, essas coisas assim, demais, demais. Uma vez conta a briga, conta uma vez que você brigou na escola. Verdade, verdade. Uma garota da minha sala, menina, cara, menina 2 anos mais velha que eu. A menina bem grande, ela era repetente, né? Então, cara, a menina devia ter, sei lá, uns 17 anos e eu na... Não, ela não tinha uns 17, tinha uns 16 anos, mas ela era bem grande mesmo, corpuda, troncuda. Famosa gorda, né? Sim, e eu na quinta série, sei lá quantos anos eu tinha na quinta série. Quinta série, você devia ter 10, 11 ou 12. 11, acho que é 11 anos. 11 anos, é 11 pra 12 anos, sei lá. Ela tinha 16? E ela tinha 16, ela era bem... um jegue, então. Pois é, e eu sempre fui miudinha. Tá. É um jegue que eu digo de burrice. Uma pessoa de 16 anos... Ah, nos dois sentidos. Uma pessoa de 16 anos tá na quinta série e desiste, né, bicho? Desiste. Vai fazer outra coisa da vida. Estudar não é a sua praia. Vai lá, sei lá, trabalhar de catar lixo. Mas então, eu na sala era horário de história e a minha professora era bem... Cara, a professora era uma mosca morta. Ela conversava, parecia que ela tapava o nariz. E muito chata também. Tá, né? Aí eu sentava, a sala era distribuída em 5 fileiras, eu sentava sentada na segunda carteira. Não precisa de todos os detalhes, Benzinho, conta direto ao ponto. Tá, era prova. Era prova. Era uma prova, e aí ela falou que estava colando, uma coisa assim? Então, eu sentada nessa segunda fileira, uma fileira do meio, ela na outra fileira. Eu conversei com um amigo, sei lá, pedi uma borracha emprestada, não lembro muito mais, foi isso mesmo. Pediu borracha emprestado, e aí eu fui, falei que não tinha. Aí ela, do nada, lá do outro lado da sala, quase, ah, professora Maria Luísa colando. Aí eu virei pra ela e falei assim, menina, cala a boca, você não sabe de nada, não. Ela pegou o livro e jogou em mim, na minha cara. Putz. E bicho, nossa, nisso só deu uma bicuda na minha cadeira, levantei igual um cão. E atrás de mim sentava também outro jegue, bem, um cara forte também. Que nossa, o nome dele era muito esquisito, cara. Mas aí... Era o que era Marson. Não, era um nome do dia da semana. Domingo? Isso, Domingos. Domingos. É um nome de nordestino, né? Pois é. E aí eu fui igual, sei lá, cara, um gavião em cima dessa menina pra bater nela. E a menina coou pra mim. Porque eu fiquei com muita raiva mesmo, mas esse menino me segurou e me jogou pra fora da sala e tive que ir direto pra diretoria e deu merda. Esse sentimento é maravilhoso também, essa raiva, não só a raiva, mas a raiva com o descontrole, quando você completamente perde a cabeça, perde tudo, perde a calma, explode. É um sentimento, realmente é um sentimento muito bom. Na hora é ruim, porque você tipo, passar por um estresse de uma briga, mesmo que você não chegue nas vias de fato, chegue a agredir a pessoa, mesmo que você nem encoste nela, só de estar naquele momento, tava até vendo... lendo um negócio sobre isso. Quando você vive momentos estressantes, como briga, essas coisas assim, você envelhece muito, sabia? Você envelhece muito naquele momento. Seu corpo, para se manter estável e funcionando direito naquele momento, ele tem que fazer um monte de coisa. Tanto que sua mão começa a suar, seu coração bate mais rápido. O seu corpo, ele meio que tem que trabalhar o dobro para... sei lá, pra te manter vivo naquele momento estressante, pra você não simplesmente cair duro. Na verdade, o seu organismo mesmo, a digestão que o seu organismo faz durante o dia, ela fica lenta pra poder suprir aquela reação que ocorre, né? Então é isso mesmo que acontece. Ó, grande, grande explicação aqui. Vamos falar mais de ciência do corpo. O que que é? Você sabe o que que é mitose e meiose? Ixi, isso não sabe, cala a boca. Isso é... Não vem dar desperta aqui não, que eu te fiz uma pergunta mais cedo, você não soube, agora eu te fiz outra, você não sabe. Então, isso é jegue. Rapaz, você tá querendo... Não me chama de rapaz, que eu te meto a mão na cara. Fim de semana, você tá me pedindo demais. Eu tô de férias, dá um tempo. Ai, olha o respeito, bicho, olha o respeito. Vamos acabar esse podcast, você levanta, vai fazer um hambúrguer pra mim, e traz uma cerveja e de calcinha. E depois você faz um striptease que eu quero te dar tapa na bunda a noite inteira. E vocês vão à merda. E até algum dia. Isso aí, bichos. Até a próxima. Façam. Quem fez o um negócio lá no PicPay e se cadastrou usando o meu cupom e já tem R$ 10 na sua conta, ficou faltando você doar, mandar os R$ 10 pra mim, né, cara? Então, provavelmente você, se você cadastrou no PicPay com o código Y0SU, sua conta já foi criada com R$ 10 na sua conta, mas aí você tem que passar pra mim. Então, quem fez isso, por favor, passe. Meu PicPay é @ThiagoSC1. É isso aí, bichos. O meu primeiro cheque, o meu primeiro dinheiro que vocês me doaram já chegou. E, se não me engano, deu R$ 160 no total, contando com o Padrim e o PicPay. R$ 160. Então, o microfone que eu quero comprar é uns 300 e pouco. Então, nós estamos mais ou menos na metade, caras. Então, não vai ser muito tempo. Não vai demorar muito para eu conseguir comprar o microfone e começar a fazer vídeos na rua, nos quais essa senhorita que vos fala do meu lado aqui vai filmar. Eu não sei se eu chamo, eu não sei se eu te chamo para filmar ou se eu chamo algum amigo meu mais forte, porque se der briga, o cara pode me ajudar na briga, entendeu? Agora, se der briga, eu vou ter que me preocupar em bater nas pessoas e te defender, porque as pessoas vão ver que você tá filmando e vão querer meter a mão na câmera. Não, para de filmar aí, vão querer te bater. Eu vou ser Sei lá, obrigado a. cara, algum spray de pimenta, um, sei lá, um canivete. Canivetex. Canivetex tá sempre no meu Eu bolso. pode ser mulher, mas um spray de pimenta, um canivete resolve. A canivola tá sempre no meu bolso. No matter what. Eu vou na padaria, eu levo o canivete. Nunca se sabe quando a merda vai acontecer. Mas enfim, isso são detalhes. Eu acho que eu vou chamar o. Porque ele é forte. Forte, inconsequente, nazista. Porradeiro de rua, anabolizado. Então eu vou botar ele pra filmar. Se alguém quiser uma meia. E ele vai, além de câmera, o cara pode ser meu segurança ainda, entendeu? Então. Ai meu Deus, por que eu tô falando isso? Fodam-se vocês, doem dinheiro pra mim pra poder comprar o um microfone, pra fazer vídeo pra vocês. No final das contas, você não tá me dando dinheiro pra eu viver, comprar coisas que eu gosto. Vocês estão me dando dinheiro pra eu dar coisas que vocês vão gostar, entendeu? Então vocês estão financiando sua própria diversão, que na verdade é uma grande mentira. Vocês estão dando dinheiro para mim. Vou pegar o dinheiro todo, vou viajar, vou sumir, vocês foda-se, entendeu? Tô brincando. Até a semana que vem. Um chute no saco e tchau.